O novembro com meu já foi avistado em ponto autorizado na 35, vento 120 graus, 109. Acusar a final na 35, 90 graus, pronto. Américo. Lima Papagol, suficiente, Belo Horizonte 280, confirmando decola da 10 ou da 17? Decola da 10. Gente, junto à torre. Tá bom. Tripulagem da 10, está pronto para cópia? Ah, nós vamos desembarcar o passageiro e chamo o cópia. Então. Gente. Para confirmar tudo que está. Tá. Ok, chamo para a cópia, então, Lima Papagol. Amarelo. Passando aqui para o Cedro de Golfo, prossiga. Copiado, Vice-Quebec Golfo. Eu não tenho nenhuma aeronave a reportar. Pode prosseguir na altitude de tráfego e livrar a frequência, Vice-Quebec Golfo. Caso que necessite alguma informação, é chamar o controle. Vivo Mike, Serra Golfo e 58 horas de decolar da área Gramado. Tem um helicóptero, tá já na curtida no final para 35. Lima Bravo Alfa, torre 1862 para ingressar no circuito. Bravo Alfa. O Charlie Tango Uniforme, apenas essa informação, temos helicóptero Romeo 44 nas proximidades da posição Duna, mantendo que a Space não irá interferir na aproximação. Charlie Tango Uniforme, sente. Reportará pelo farol, Bravo Alfa. November Alfa Romeo Solo 22, vai livrar no Pai 5? Afirmativa. Papá, pátio 5, libera a esquerda, estacionada e frequência. November Alfa Romeo. Passando o farol de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Afirmativo, autorizado base pela direita para 17, Lima Bravo Alfa. Pouso na cabeceira? Afirmativo. Sim, autorizado base pela direita, guarda pista livre. Bravo Alfa. Gente. Salvador Azul 4235, autorização Rio nível 300, quem chama aí? Azul 4235, que chamou? Afirmo. Ok, Rio de Janeiro confirmando 300? Afirmo. Pesado 300, Rio, o azul para Serra Bravo Romeu Juliette, 300. Rota Operei 50, Abdev, Open November 857, após ter conforme o plano, decolada 10, curva direita, na saída da El, Leda, curva pela direita, dá 10, após segue no perfil da El, Leda, e após Leda eu vou Abdev, aonde intercepta Upper Whisky 50 e segue conforme a rota. 5012 no transponder, controle Operei 199.8. Gente, autorizado, Rio de Janeiro, nível 300, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, saída da El Leda Bidev, para interceptar pelo ISC 50. 5012, o transponder 198, controle, azul 4235. Podia só repetir o transponder? 5012. Correto, 08 portão, 5 pontos para o puxo sinal. Chamarei, obrigado. Controle Salvador, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, controle, prossiga. Decolado, curva direita, por do axé. O Mike Serra Golfo, confirme o destino. Porto São Paulo, falta, o transponder é 0137, eu coloquei 0127, então vou corrigi-lo. Estimativa, a gente estava com outro plano de aeronave. Vitor e Juliette, confirme se está visual panorama. Visual panorama, ingressando em Interlagos agora, pronto a rotatória. O Vitor Gillette vai manter a prova rotatória para ingressar no circuito, vai chamar 218-612. Partida presente, 218-612, grato. Charlie Tango Uniforme, reposta estabilizada. Reportará estabilizada. Vitor Gillette, final da nossa autorizada. Autorizado, final da nossa sete, Vitor Gillette. Bravo, está abandonando Iguatemi, se autorizado, vai até o estado do Pitacor. Autorizado o estado do Pituaçu, o Tchali Tamilha Bravo. Corrigindo, mantém ainda o setor Tamilha Bravo aí, para não interferir na aproximação, aguardando para prosseguir. Em mais um minuto, o senhor prossegue o Pituaçu. Tamilha Bravo vai manter aqui o setor. Tchali Tango Uniforme, complete aproximação, 2186. Estabilizado ILS Tchali Tango Uniforme. Tchali Tango Uniforme, complete aproximação, chame torre 186. 18-6, boa tarde. Mike Serra Golf, reporte fora da barra, Mike Serra Golf. Golf, dá pra gente autorizar a proa direta de Bom São Paulo? Autorizado, reporte a 20 milhas, Mike Serra Golf, livrando a CTR. Reporte livrando a CTR, o Golf. Então, Ilha Bravo, prossiga aí para o Pituaçu e reporte aí, corrigindo, e mantenha a escuta permanente. Atenta na mente, até o Pituaçu. 3621, passou 170, vai chamar o Centro Recife. 1260, corrigindo. 1251, alterna. 133-25. Bridge, Interceptor Zulu 16, segue conforme a rota após. Decolando a 10, com curva pela direita, no perfil da Dael Leida, após a direita voa Bridge, aonde intercepta o eixo, segue conforme. Da Up Zulu 16. 5565, código transponder, controle opera em 1,9,8. Vitória de Juliette, sua escuta. Está visual com o tráfego na marcador externo, aproximadamente, para final do ano zero? Leda, o controle 819-8, transponder 5565. Com curva direita após, vai até bridge depois na Apesulu no meio. Isso, só confirmando a saída da El. Da El, Leda, aí Leda após voa Bridge, é um intercepto Zulu 16. Isso é conforme a rota. O limpa para Golf. Transponder 5565. Positivo, 5565. Transponder da El, Leda. Positivo, agora entendi. E depois vai Bridge e depois intercepta a aeronave. Correto, parte 3, chama para acionamento. Já está pronto para acionamento com dois a bordo. Gente, chama o táxi. Para Golf. Grato. Solo Salvador, o gol no 260, gate 4, pushback, acionamento. Autorizado, sem contato, 260. Camarão, 260. Passou, está de Pituaçu, está visual com o campo. O Tango Índia Bravo, para ingressar no circuito, vai chamar a torre 186. Apenas para informação, temos um tráfego instrumento para a pista 10 e um tráfego visual para o 17. Também... Tá, o tráfego da 17 está 3 milhas para a cabeceira 17. Tamilha Bravo, torre 18-6. 18-6, chamará, Tamilha Bravo. Tata Rodô, Tamilha Bravo. Bridge Juliette, visual com tráfego na curta final da 1-0. Está agora 1,5 milhas para a 1-7. Estimativo, Vitorinha Juliette, o vento 130 graus 109, já tem pouso autorizado na 17. É, Vitorinha Juliette. Tango Índia Bravo, pouso final ou sobrevoo? Pouso final no Pátio 4. Afirmativo, Tango Índia Bravo reporta na curta para o Pátio 4. Na curta do 4, Samaná, Tango Índia Bravo. para o Salão 219, o Libral, na 21, desse Manaus. Ao Libral, 219, Charlie Tango 4. Pedido é o 070 inicialmente, Planian, confirme. Só um minuto, Romeu Lima, 070 para Aracaju, só um minuto. Salve Salvador, bom dia, papapá, Charlie Tango Uniforme, Libral, para o hangar da LK. O Charlie Tango Uniforme, prossigo táxi Alfa e repórter da Juliette, bem-vindo. Obrigado. Alfa. Reportar antes da Juliette, Charlie Tango Uniforme. Solo, TAM 3895, para cópia. Guarulhos, número 2, 1 minuto, aprovado já o 34, prepare a Dael. Guardando. Solo, Gol no 260, está pronto para o táxi com 162 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia, alterna Salvador. Reporte no Sol, controlado parte 4. Sobre a informação, eu tenho o Papo Alfa 32. Vai estar fazendo backtrack na pista para ingresso no parte 4. Vamos lembrar o paciente, vai manter preparação com o Leão. Vitor Índia Juliette, tem um rádio 44 aproximando na curta final parte 4. Está visual contrato. Se quiser para aproximar, vai aproximar aí, o Dilly. Estamos visual contigo. Mas pode aproximar, eu espero que você passe. Levando o limite da terminal, Mike Serra Golf. Que frequência, Mike Serra Golf, até o regresso. Golf. Tango, uniforme, parte 1 no... e chamará para ingressar na Lima. Torre Salvador, o Gol no 260, ponto paradão no 0, pronto. No 260, linha decola no 0, vento no 30 graus, no 09. Autorizado a alinhar e decolar o Gol no 260. Livrar retaguarda, autorizado, iniciar o push, bag estacionamento, chame táxi. Gente, faz a passagem do trato, autorizado, push, na linha, fechando o táxi, do 426. O Romeu Lima, cópia. Ok, autorizado, Aracaju, no 070, Golf, na 77, aerovia, decolando ao 97, concurso, qual é isso? É, isso, não 97. Concurso pela esquerda, no perfil da Kombi. Acionando 0273, código transponder, controle operando 19.8. Mário, ajuste no 015. 2000 pés, a Mário com 1015, o 6740. Bom dia, Gol, 977, autorização, posto seguro, 340. Ô, Romulo Lima, contexto novamente, saiu entrecortada a mensagem. Salvador, boa, azul 4060. 4060, desce ao 050, chegada a Mari. 050 na Mari, desvio à esquerda, ele está formatando a descida. Solo, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Fala novo, uma nova decolagem, foi identificado... Daqui, no corredor Axé, Salão da Barra, centro histórico, Guatemi, retorna para Salvador. Ei, só um minuto, número 3, cópia, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, número 3. Charlie Tango Uniforme, prossiga via Lima, Mike, reporta Quebec, para o cruzamento da 17. Lima, Mike, reportaria na Quebec para o cruzamento, Charlie Tango Uniforme. O 3895 da TAM, cópia. Pronto para cópia, 3295. Guarulhos 340, rota pelo ISC 50, decolando a 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda voa Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. 5017, transponder, controle APL 1-9-8. Autorizado Guarulhos, 340, APL 50, curva direita, decolada 1-0. Tael Leda, após Leda, voa direto Bidev, transponder 5017, controle 1980. Correto, 03 portão, chama controle para o posicionar. Sou 107.4, 30 0, por favor. 777 na escuta do solo? Na escuta. Tá pronto, cópia? 320, 0, por seguro? Pronto, cópia, 77. Ok, está autorizado, porto seguro, 320, rota pelo risco 50, decolando a 10, curva direita, subida da Euleda e Léus. Em Ilhéus, após coordenação com 104, vou seguir até Porto Seguro. 5020, transponder, controle opere em 1-9-8. Autorizado 320, upper risk 50, decola da 10, curva direita, saída da Euleda. Em Ilhéus, coordenação com controle, transponder 5020, controle 1-9-8-0, 1-7-7-7. Portão 05, chame o condutor para o posto e vem acionamento. Vai chamar pronto para o posto de acionamento, no 7077. 4235 para o táxi, com 108 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. O papapapá Charlie Tango Uniforme, está na escuta? O solo do Papa Romeu Lima Papagolfo para o táxi? Azul 4235, confirmando 108, 1340 Campinas. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera 10, no ponto de espera Torre 18, décimo 6, ajuste no 015. Autorizado, Juliette Alfa, 18,6, no ponto de espera 0,05, azul 4235. Limpa, pagou, chamou? Afirmativo, para o táxi. 02, com fins, qual a autonomia? 3 horas e 10 minutos, alterna com fins. Gente, táxi está autorizado, seguindo a retaguarda do tráfego da Azul, via Juliette Alfa, até o ponto de espera 10, no ponto de espera transfere torre 1186, 1015 ajuste, bom voo. Obrigado, senhor. Juliette Alfa atrás do Azul, 1015. O Papá Romeu Tango, Índia Bravo, pronto, cópia. Acionado, está aguardando o senhor, está pronto. Ok, sobrevoo o centro histórico, decolando a 107 Toral Sul, 500 pés autorizado, 0121 transponder, controle 1198. Pés, centro histórico, sobrevoo, retorna para a salvadora 500 pés, 01121, é o transponder 1198, é o controle, chame de abraço. Chame 18,6 torre agora para o táxi da colagem, 1015, qual é o B? É o B de 4, senhor. Vai torre, bom voo. Obrigado. Autorizado LS para o 6740? Confirme 6740. Vai dar notificação? Táxi autorizado, reporta para ingresso de colagem. Vai estar estabilizado com 1015, 6740. Transfere para a torre 1186, Romeu Lima, para o táxi e decolagem. Bravo na linha de parada pronto, autorizado, decola, preparado. Autorizado, Índia Bravo, vento no 30 graus, 109. Índia Bravo, tá 20 anos. Vamos na escuta. Autorizado, chama para ingresso na Papá, informe Pareza 1. pessoa, Rio Azul 4235, ponto de espera. Azul 4235, ali decola, pressão no zero, vento 130 graus, 109. Autorizado, Daniel, decolar, deu no zero, Azul 4235. Tango Índia Brava decolou 3 mãos, controle 199-180. 1980, chamará para Índia Brava. 6740. Pini, Juli. 0 estabilizado. Web 6740, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando a atualização, 6740. Tango Índia Brava. Prossiga também, Índia Brava. Nicolau de Salvador, está prosseguindo o corredor Axé a 500 pés, intenções, sobrevoo no Farol da Barra, Centro Histórico e Guatemi, retorno ao Salvador. Copiado, escuta permanente, Tango Índia Brava. Decolando no 7, direita, corredor Axé, 0160, padrão, transponder e o controle opera em 198. Lima, Papa Golf, mantém o ponto de espera no 0. Mantendo o ponto de espera, Papa Golf. Cruz do controle, 119.8, é, qual POB? Tudo correto, acionamento 1862 agora, parte 4, para acionamento taxa decolagem, 1015 ajuste, bom voo, Júlio. No 260, chame o centro Recife. A frequência é 12545, alternativa 12685. 12545, vou ao 260. Flip 5244, descido autorizado para 2000 pés, vai reportar estabilizado no LS. 2000, reportará estabilizado, 5244. Azul 4235, decolou 41, controle 199-80. 198, obrigado. Lima Papa Golf, tá visual com o objeto final na 0? Afirmativo, Lima Papa Golf. Após o tráfego, Lima mantém na 0. Após o tráfego, a linha mantém 1-0, Lima Papa Golf. Controle Salvador, Azul 4235, decolou, cruza 1300 na Dael. Vigilância, suba o 300, saída da EL. 300 da EL, 4235. Lembrando, 219-6740. Quem tá reprovando o dono agora, senhor? Porque tem que fazer um pequeno desvio aqui, desculpa aí. Nada. Controle Azul 4060, localizador. 4060, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, azul 4060. Salvador, bom dia, o trip 5220. Autorizado pelo centro 150 com a informação, Mike. Bom dia, trip 5220, complete a descida para 5.000 pés, proa de TAP. Para 5.000, proa de TAP, 5220. Lima, Papá Golf, decolou 45, controle 119, decimal 0. Controle, 119, 0. 119, decimal 8. Ah, correto, 119, 8, boa. Solo. Tá 3895, tá para pushback acionamento, gate 3. Papa Romeo, Lima, Papa Golf, prossiga ao nível 280, sai da El, subindo ao 280. Da El, 280, Lima, Papa Golf. Tá, ingressa Juliette, portão 07. Portão 07, 6740. Complete de aproximação, torre 18-612. 18-612, agora segundo 244, obrigado, até daqui a pouco. É. Não consegui copiar, tá muito baixo a discussão. Romeu Lima? Gente, mantenha a posição, eu tenho mais um pouso para 1-0. Após eu vou autorizar a decolagem. Torre Salvador, bom dia, trip 5244. Estabilizado no final do X-Ray, você escuta. Continua a aproximação, agora a trip está livre. 5244. Romeu Lima, de imediato, decolagem autorizado no 7. Vento no 30 graus, 109. Após decolagem, mantém proa até o 030. Azul, 4060 livrou. 21 no galeão, autorizado 340, rota por risco 50, após BDEV, outra novembro 857, após ser conforme a rota. Decolada 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda vou BDEV para interceptar o eixo da aerovia e seguir conforme. 5023, transponder, controle da PERI 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 340, a saída da El Leda, que deve